Projeto X Podcast. Oh, sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E nessa edição, iremos fazer a nossa tradicional retrospectiva. Agora, a retrospectiva 2018. Aqui é o Seiji, e o ano de 2018 você pode dividir em vários arcos. Teve os arcos dos caminhoneiros, o arco da Copa do Mundo, o arco da eleição. Aqui é o Mug, e você já reparou, Seiji, que parece que as piores coisas começam a acontecer no final do ano? Sempre assim. Chega novembro, chega dezembro, é só desastre atrás de desastre na tua cara. Não dá pra entender essa parada. Bom, mas vamos começar a nossa retrospectiva, então. Em janeiro, a gente começou bem o ano. Muito bem, pra aliás, né? A gente teve o anúncio de uma das coisas mais legais que a gente teve referente a Nintendo nesse ano. Foi o anúncio do Nintendo Labo. Que o Nintendo Labo não é nada mais, nada menos que um software que se comunica com o seu videogame e mais um kit de papelão. E, sim, você não escutou errado. Mais um kit de papelão que permite você criar algumas coisinhas com o seu jogo. Ou seja, você pode criar um pianinho e tocar piano pelo Switch. Você pode criar, tipo, uma vara de pescar e jogar um joguinho de vara de pescar com o Switch. Tudo feito de papelão. Você tem robô, você tem um monte de coisinha pra criar. E você pode criar os seus próprios softwares também. É uma coisa bem legal. A caixa de papelão mais cara da história. Meu, você conseguir vender papelão, cara, é uma coisa sensacional. Eu achei uma ótima jogada. Em janeiro também tivemos o Lula. Ele foi condenado em segunda instância por unanimidade, né? Votação de 3-0 a 12 anos de prisão. Só que aí ele teve o habeas corpus. E aí foi levado lá pro Supremo. E depois a gente conta a história, né? Digamos assim, vai ter vários capítulos dessa história ao decorrer dessa gravação aqui. Fora isso, né? A gente teve o primeiro clone de macacos realizado lá na China. Macaquinho igualzinho o outro tá ali. Aliás, a China teve uns problemas em relação de manipulação genética também. Depois a gente fala. Tivemos também a premiação do Globo de Ouro 2018. O Globo de Ouro, o pessoal sempre fala que é o aquecimento pro Oscar, que tem as categorias de série de TV e filmes. E aqui as principais: melhor filme dramático para Três Anúncios para um Crime e o melhor filme comédia ou musical para Lady Bird. Eu não conheço tanto Lady Bird. Três Anúncios para um Crime, eu lembro que eu assisti o trailer há muito tempo atrás, eu fiquei de assistir essa porra, não assisti até hoje. Mas eu acho bem interessante o drama por trás, ao menos pelo que parece. Interessante, são filmes bons. Temos também Grammy Award 2018, né? Se o Globo de Ouro a gente fala sobre filmes, o Grammy a gente vai falar sobre a parte musical. E aí a gente tem Bruno Mars, que foi o grande vencedor, levando 6 troféus, incluindo o álbum do ano, gravação do ano, música do ano e melhor música R&B. Finalizando em janeiro, uma notícia legal, lançamento do jogo Dragon Ball FighterZ. Joguinho de luta Dragon Ball bem bolado, que saiu praticamente para todas as plataformas, tá fazendo sucessozinho aí. Bela animação, boa jogabilidade, pessoal adorando. Vários personagens marcantes, dá pra jogar, vale a pena. Tô bom mesmo. I found a love for me. Em fevereiro, tivemos o Super Bowl 52, no qual a final teve a Philadelphia Eagles, ele ganhando o título nacional em cima do New England Patriots, ganhando de 41 a 33 por alegria geral da nação, fã de futebol americano. Chega de Patriots ganhando o Super Bowl. Olha, eu sei que nessa época o meu feed de timelines era só futebol americano e muita gente comemorando. Só isso, cara. E eu ficava meio boiando, mas o pessoal curtiu. Comemorando primeiro pela vitória inédita do Philadelphia Eagles, mas principalmente porque o New England Patriots não ganhou. E ainda teve o halftime show com o show do Justin Timberlake. Né? Eu também curtiu. Foi legalzinho. Show. Tivemos também os Jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul. Lembrando que em fevereiro lá se passa inverno, então caiu certinho. Show de bola. Exatamente. Bem legal, né? Já que foi na Coreia do Sul, o pessoal tava preocupado porque tinha atletas da Coreia do Norte que queriam participar, mas tava uma grande tensão, mas eles abriram negociação, então permitiram aparecer ali. Cara, foi muito bom. Foi um bom espetáculo, fim das contas. Em fevereiro também tivemos o governo federal decretando em intervenção na área de segurança do Rio de Janeiro. Ou seja, a segurança passaria agora a ser comandada pelo interventor e não mais pelo governador. A situação caótica no Rio de Janeiro levou o governo federal a chegar nessa atitude. Complicado. Então o exército tá nas ruas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro por si só, eu acho que ele já tem uma situação complicada. E nessa época ficou muito mais complicado, cara. Mas eu acho que já se normalizou um pouco, né, dessa situação. Vai indo, Rio de Janeiro continua vivendo. Agora a gente vem com uma situação um pouco chata, né, de falar. Em fevereiro a gente teve um acidente aéreo aí na Rússia, onde um avião caiu perto de Moscou, morreu 71 pessoas, acidente feio, pesado. Todo acidente aéreo é sempre uma situação trágica, né, é muito difícil ter sobreviventes e coisas do gênero, né. Sim, uma região complicadíssima, ainda mais na Rússia, que é grandona pra caramba, e morreu muita gente, é uma tragédia. Em fevereiro também tivemos o voo da SpaceX, a primeira empresa privada a lançar um foguete, né, a SpaceX e o seu dono maluco, mega bilionário, que tá fazendo um monte de coisas. A ideia do cara é começar a comercializar viagens, daqui a pouco a gente vai tá tendo casinha na Lua, casinha em Marte, só espera, só espera. Ah, mas o cara tem muita grana pra queimar, então deixa ele, o senhor Elon Musk, é maravilha, que tá curtindo a vida também. Em fevereiro a gente teve a fera, ou besta, do leste, que congela a Europa, chegando a temperatura de menos 30 graus Celsius. Porra, meu, por favor, traz um pouquinho só desse frio pra cá, porque tá um calor agora, no momento dessa gravação, insuportável, gente. Nossa, sério, tá muito ruim. Mas esse foi um fenômeno climático agressivo que aconteceu lá em fevereiro na Europa. A fera, ou besta do leste, menos 30, causou algumas tragédias, viu? É, foi pesado, cara. Eu tô brincando aqui, né, de trazer um pouquinho disso daqui pra cá, mas foi feio lá, foi punk. Fevereiro também tivemos o lançamento do Pantera Negra, filme fantástico da Marvel, adorei, foi muito bom. Wakanda Forever! Muito bom, o Pantera, o vilão, todos os participantes, a direção, o roteiro. Conhecer o Wakanda, porra, e a trilha sonora também. Marvel, como sempre, impecável. Filme fantástico, inacreditável, muito bom. Aí sim, fevereiro a gente tem Oscar de 2018. Melhor filme levou A Forma da Água. Melhor diretor foi o Guilherme Del Toro com A Forma da Água. Melhor ator principal foi o Gary Oldman com O Destino de uma Nação. Melhor atriz principal foi Frances McDormand, de Três Anúncios para o Crime, que foi quem ganhou o Globo de Ouro. E melhor animação, Viva, A Vida é uma Festa, da Pixar. Que delícia de animação também, né? Mas beleza. Coco, cara, que é muito legalzinho, muito bonitinho. Um finalzinho também bem marcante. Muito bom. Em março, tivemos a morte do Stephen Hawking, grande físico, né? Estudioso, principalmente, de buracos negros. E sim, ele realmente já tava mais doente, tava naquela sua cadeira, conseguia se mexer. O pessoal ficou muito triste, já que ele é um grande físico, grande contribuidor, né, da ciência também. Então, uma pessoa pública, bem marcante, uma pena, vai deixar saudades e a gente vai sentir falta das suas publicações. Em março, a gente também teve a Angela Merkel, eleita quarta vez seguida como chanceler da Alemanha. Sim, só que agora deve ser a última vez dela, porque ela tá meio cansada, esgotada, e tá vendo o apoio caindo cada vez mais. O partido dela já tá em queda também. Então, em outubro ela anunciou que não ia concorrer mais, né, tendo um novo mandato. Então é a última vez. Mas... Bom, tivemos também em março a China aprovando a mudança constitucional, e agora vai permitir o Xi Jinping o status de presidente vitalício. Meu Deus, olha isso, cara. Vitalício. Cara, é complicado. Eu não sei o que falar mais dessa parte, não. Dá medo. Agora a gente vai pra situação que parece que saiu até de filme, porque o antigo agente duplo russo, Sergei Skripal, e sua filha são envenenados em Londres. A Inglaterra acusa os russos de terem feito isso e gera um grande incidente internacional com os ingleses expulsando centenas de diplomatas russos da Inglaterra e a Rússia expulsando também diplomatas ingleses. Então, meu, o cara era agente duplo. Então, tipo, meu, um acusa o outro e ninguém sabe o que aconteceu. Na verdade, a maior hipótese mesmo é que a Rússia foi lá e tentou matar o cara. E os ingleses estão acusando a Rússia. E os ingleses expulsando todos os diplomatas russos. Vão embora do meu país. E a Rússia também. Então, quer saber? Vão embora vocês também, seus diplomatas do seu país. Loucura, cara. Loucura. Jurou uma briguinha, uma rusguinha. E tá durando até hoje essa rusga aí, cara. Apesar disso, o Putin ainda foi eleito pro quarto mandato, recebendo 75% dos votos. Ele é popular na Rússia, mas na Europa ele tá isolado. São poucos que ainda curtem ele. Ainda mais com esse problema aí diplomático. A gente teve no mês anterior os Jogos Olímpicos, então logo em março, mês posterior, a gente teve os Jogos Paralímpicos de Invernos em Pyeongchang, na Coreia do Sul. E mesma situação, mais ou menos, né? Sim, continua legal os Jogos Paralímpicos que acontecem depois das Olimpíadas, voltadas às pessoas que têm deficiências, né? Deficiências motoras, deficiências neurológicas, etc. Cara, então é interessante, é um bom evento. Belo evento também. Deve ser incentivado a acontecer mais vezes. Outra notícia em março. Pedro Paulo Kuczynski, o famoso PPK, ele renuncia à presidência do Peru por causa de propinas recebidas da Odebrecht. E assim acaba um trocadilho infame lá no Peru. Não, na verdade a gente cria um novo, porque a Pepeca saiu do Peru. Fazer o quê? Esse trocadilho... Ai, ai, paciência. Não tem como. Bem, voltamos ao novo capítulo da história, né? O ônibus da caravana do Lula recebe tiros no Paraná. O pessoal foi lá, meteram bala neles. Isso é uma prévia do que viria pra eleição. Né? Complicado. Tá esquentando mais o clima ainda, no início de 2018. Ah, mais coisas vão acontecer nesse ano. Enfim, né? Uma notícia muito triste também em março. Morreu no Quênia o último rinoceronte branco do norte, macho. E agora só restaram dois animais dessa espécie, só que as duas são fêmeas. Então pode se dizer basicamente que está extinto. Não está extinto porque as duas ainda estão vivas, mas não vão ter mais novos espécimes, né? Então, infelizmente. Lembra da clonagem do macaco? Tem que começar a pensar nisso daí, hein? Sei. E é uma pena, cara, o que o ser humano consegue fazer? Vai levar mais um animal à extinção. Ah, merda. Março a gente teve um grande escândalo de vazamento de dados no Facebook, né? A empresa Cambridge Analytica roubou dados de cerca de 87 milhões de usuários e usados em campanhas para Donald Trump. Cara, isso deu uma polêmica violenta, cara, com o Facebook. O Zuckerberg teve que ir lá no Supremo se explicar, cara. Ficou com a cara lá de putz. E aí ficou um grande debate também, né, sobre seus dados sendo expostos, podendo ser usados. Porra, é complicada essa situação. As ações do Facebook caíram muito, muito. Perderam um monte de dinheiro também, essa história toda. A situação não ficou legal bem pro Facebook. Outra notícia muito triste em março. A vereadora lá do Rio de Janeiro, Marielle Franco, relatora da comissão para monitorar os trabalhos da intervenção federal na segurança pública do Rio, ela foi assassinada a tiros. E a principal hipótese é que ela foi executada por milicianos e gerou uma grande repercussão nacional e internacional. Isso daí ficou sendo falado por muito tempo, deu muito o que falar. Continua ainda mais por causa do engajamento dela de ajudar pessoas da comunidade e as pessoas falam que na verdade ela defende bandidos. E pessoas políticas que falam, acusando isso, pessoas públicas falando isso. Não, cara, pô, é uma pessoa capaz. Quer dizer, uma pessoa importante pra comunidade. E aí o pessoal distorcendo os fatos. Eu não gostei do que falaram delas ainda mais. Porra, é uma tristeza. E em março a gente teve um dos filmes que, pra mim, tirando o filme de herói, vamos esquecer Marvel e DC por um tempo e pensar em outros filmes. Pra mim, esse é um dos melhores filmes de 2018. Vamos falar de Player Number One, Jogador Número 1. Cara, que filmaço, gente. Muito bom, gostei demais, sensacional. Eu li o livro, eu gostei do livro, achei legal, na verdade, é uma boa aventura. Preciso ver o filme ainda. Então, eu não sei no livro quanto que eles conseguem referenciar licenciar outras obras, entendeu? Eles têm liberdade total, que no filme tem que pagar direitos autorais, cara. Então, no filme eles referenciaram muita coisa. No livro não deveria existir referências a jogos atuais, entendeu? E no filme tem. Tem referências a muitos jogos atuais, tem muita coisa, é muito bom. É contexto. Finalizando março, tivemos o Lollapalooza 2018, cada vez maior, cada vez crescendo. Dessa vez tivemos um recorde, 72 atrações. É muita coisa. Lollapalooza todo ano fica maior, todo ano fico mais vontade de ir e todo ano eu nunca vou. É sempre assim. Algumas das suas principais atrações, tivemos o Red Hot Chili Peppers, o Pearl Jam, o The Killers, o Imagine Dragons, o Mugi, olha aí, ó. Nossa. Tem a Lana Del Rey, o Mano Brown, etc, cara, muitas coisas. Ano que vem vai crescer ainda mais. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. Fechamos março e começamos abril logo com a votação do STF do habeas corpus para evitar a prisão de Lula. Após condenação em segunda instância, a votação deu 6 contra 5 contra o habeas corpus. E assim a gente dá andamento ainda a esse capítulo novo da história e continua mais coisas ainda, né? Sim, porque como a votação deu favorável a contra o habeas corpus, quer dizer que então o que foi decidido na segunda instância tá valendo. O Lula pode ser preso. E já no dia seguinte, o Sérgio Moro já dá aquela ordem, né, pra que o Lula vá preso. E assim ele falou, você tem que ser preso até as 5 da tarde do dia 6 de abril, na sexta-feira, e ele foi no dia seguinte, dia 7 de abril. Pegou um avião, saindo lá de São Bernardo, indo até Congonhas, e foi até Curitiba, e foi lá até a Polícia Federal, né? E assim, o Lula foi preso na Polícia Federal de Curitiba e está preso lá até agora. Bem, deflagrada a Operação Cartola pela Polícia Civil e Gaeco para desarticular organização criminosa instalada no futebol paraibano. Então, Federação Paraibana de Futebol, Comissão Estadual de Arbitragem, Tribunal de Justiça Desportiva da Paraíba e dirigentes de clubes estavam envolvidos. Ex-presidente da Federação Paraibana de Futebol e outras 5 já foram banidas do futebol. Que escândalo, gente. Que escândalo. Absurdo, absurdo. Teve a denúncia anônima e pronto, investigaram, perceberam o rolo. Isso é uma vergonha. O futebol paraibano. Muito triste. Tivemos em abril também outra coisa muito lamentável. O ataque químico na população de Doma, na Síria, feita pelo governo sírio, deixando dezenas de mortos. Sendo que ataque químico é uma coisa banida, lamentável, inaceitável. Ainda mais em uma população indefesa. E por causa disso, por causa desse ataque químico, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França fizeram uma retaliação à Síria, lançando 110 mísseis contra essa Síria em resposta aos ataques químicos que ela fez. Isso aí, né? Ação-reação, basicamente. Realmente. Ficou uma coisa feia demais. Com a Síria falou, não, não foi nada disso. Só que teve uns flagras aí, ó. Tá, tá indo um ataque químico. Houve um ataque químico, de verdade. Bem, uma coisa meio do céu caiu, né? Uma estação espacial chinesa Tiangong 1 cai no mar, né? Tipo, tudo que sobe tem que descer uma hora. Essa estação espacial, quando ela estava ali no espaço e depois de um certo tempo o pessoal perdeu o comando dela, ela ficou navegando ali no espaço, perdida, e sendo que ela estaria em órbita pra cair, o pessoal tava com medo de que ela pudesse cair em terra. Ainda bem que ela caiu no mar, e foi um alívio geral quando caiu no mar. A questão é a seguinte, a maior parte da superfície do planeta é água, né? Então tinha essa grande possibilidade, né? Então, ainda bem que aconteceu isso. E em abril, continuando o que a gente tinha dito no mês passado, o Mark Zuckerberg, ele depõe no judiciário e no Senado americano, né, sobre o papel do Facebook em relação ao uso de dados e privacidade dos usuários, né? Já disse, tinha aquela história ali, né, de que teve um escândalo de vazamento de dados do Facebook, em que dados foram usados, né, de forma irregular. E aí tem esse grande debate, né, sobre a privacidade dos seus dados, que não pode ser usado. E, como já disse, o Facebook, ele perdeu bilhões em capital, e ações despencaram, e tá uma empresa não confiável, por enquanto. Mas eu acho que o Facebook, ele tem como reverter essa situação de ações aí, é só dar tempo ao tempo, cara. Sim, sim. No finalzinho de abril, a gente ainda tem uma coisinha muito legal pra parte de jogos, tá? Foi lançado God of War para PS4 de 2018, foi lançado. É jogão, hein? Jogaço. Muito bom a parte gráfica dele. O pessoal curtiu demais, sensacional, até porque foi indicado aí pra jogo do ano, a gente vai ver isso mais pra frente. Esse novo God of War, que tem o filho do Kratos, a história agora é com mitologia nórdica, né? E a última notícia de abril, o que que tivemos, Mugi? Vingadores Guerra Infinita, cara. Oh yeah, oh yeah. Um dos filmes, eu acho que mais esperados de todos os tempos. Um dos que mais faturou também. O hype desgraçado. E o que mais ninguém esperava o final, né? Ninguém esperava aquele final. Eu esperava. Sage, você não conta. Eu queria só colocar um adendo aqui, numa situação de retrospectiva do Mugi, no ano de 2018. Esse filme, pra mim, tem um marco importante de começar as viagens do Mugi pelo Brasil. Mugi. E ainda não pararam. Mas esse filme foi o marco, porque foi a minha primeira viagem, foi pra Uberlândia, e depois só não parei mais de viajar. Grandes viagens, encarou um pica-pau lá no Acre que derrubou a internet toda. Porra, tem aí? Não. Tem na retrospectiva? Não, não tem, cara. Porra, deveria ter. Isso aí fica pra suas histórias de viagem. Boa. Em maio, tivemos o casamento do príncipe Harry com a americana Meghan Markle. Esse casamento foi visto por mais de 1,9 bilhões de pessoas. Casamento real com o segundo filho do príncipe Charles. O pessoal adora casamentos reais, hein? Incrível isso. E em maio também a gente sempre tem nessa época aí mais ou menos a final da Champions League. E a gente aí resultou com o Real Madrid campeão da Champions League, né? Sim, é o Real Madrid que ganhou do Liverpool. O pessoal esperando bastante as coisas do Liverpool, porque tava um hype danado, uma ascensão grande. Uma pena que não conseguiu ganhar o Liverpool, né? Então, de novo, Real Madrid. Em maio também tivemos a notícia dos Estados Unidos saindo de um acordo nuclear iraniano. Senhor Donald Trump realmente não concordando com muitas coisas e ele causando polêmicas. Polêmicas. Amigo. Eleições na Venezuela. Nicolás Maduro foi reeleito com 67,7% dos votos. E isso daí deu o que falar futuramente também. Mas beleza. Complicado. Outra notícia. Tivemos um acidente de avião em Cuba que matou 112 pessoas. E um acidente que não tem muita explicação. Cara, o pessoal não sabe o que aconteceu. Pelo menos na época não sabiam o que aconteceu. Foi uma tragédia violenta também ali. Todo acidente aéreo, como eu falei anteriormente, é sempre muitas vítimas e quase nenhum sobrevivente, né? Uhum. Bem, a gente tem denúncias de abuso sexual na ginástica brasileira. Ex-técnico da seleção brasileira, Fernando de Carvalho Lopes, foi acusado de abusar sexualmente de 40 atletas e ex-atletas, cara. STJD pune o ex-técnico com suspensão de 1.500 dias e multa de R$300 mil ao Comitê Olímpico Brasileiro. Cara, sem noção isso daí. Vergonha, vergonha. Meu Deus do céu, cara, que absurdo, cara. Sim, a ginástica brasileira aqui, ela tem um exemplo, né, ganhando medalhas, evoluindo, e esse cara aí jogando na lama a ginástica brasileira. Nossa, cara. Canalha, canalha, canalha. Feio demais a situação. Ainda bem que ele foi punido. Foi pouco. Foi pouco. Eu achei que também pouco, viu? Dava pra ser mais. Em maio, também uma notícia impactante. Impactante que varreu o noticiário, né? O edifício Wilton Paes de Almeida, que fica no centro de São Paulo, ele caiu após um grande incêndio. E várias famílias desabrigadas e algumas mortes também. Foi uma coisa punk, cara. Inclusive, teve até no Facebook falando se você tava bem ou se não. Pesado. Eu confesso que esse mês eu dei um pulo lá no centro. Eu vi o vão que tava ali. Fazia uma tristeza quando eu vi aqueles destroços ali. Gente, vamos lá a falar de uma das coisas que eu acho que mais afetou o comércio e tudo do Brasil nessa época de maio. Greve dos caminhoneiros paralisa o país. Diesel diminui por um breve momento, mas diminuição provoca corte em saúde e educação. Primeiro de tudo, muitas coisas eu falo disso daí rapidinho. Cara, a greve em si, isso daí parou o país só dos caminhoneiros pararem, porque o país já não estava sendo mais abastecido, não só de gasolina, mas também nos mercados não estava chegando comida, não estava chegando verdura, não estava chegando carne, não estava chegando mais nada. A gente já, se continuasse mais uma semana do jeito que estava aquela greve, a gente já estava numa situação estilo Mad Max, tá ligado? Pessoal roubando o posto por gasolina, roubando o mercado, sei lá, o que aconteceu, cara. E aconteceu de roubar mesmo gasolina, viu? Aconteceu nesse período. Foi tenso. É porque a situação é a seguinte. Os caminhoneiros estavam preocupadíssimos, né? Porque teve uma mudança na questão de preço de combustível e o preço do diesel tava aumentando muito, muito, muito. Que não valia mais a pena, cara, pros caminhoneiros usar o óleo diesel porque tava saindo muito caro pra eles. Então eles fizeram a greve exigindo assim, ó. Olha, muda esse valor. Abaixa o preço do óleo diesel. E se puder também, ó, muda o preço do pedágio. Faz agora o fim da cobrança do eixo suspenso. Penso. E eles fizeram o Brasil de reféns. É isso. É que assim, gente, a maior parte de caminhoneiros que a gente tem hoje no Brasil não é caminhoneiro que trabalha para as empresas X para ficar levando coisa. A maioria do pessoal de caminhoneiro é autônomo e não tem uma galera que olha por eles, entendeu? É pesado isso mesmo. Tipo, eles, teoricamente, assim, eles não estão errados de reivindicarem melhorias, entendeu? Mas também a gente se lascou bastante por isso. É, como os caminhoneiros não estavam entregando, por exemplo, gasolina, impostos de gasolina, o pessoal ficou sem gasolina pra botar no carro, né? E aí, deu aquela bola de neve, piorou ainda mais. Numa época onde a gente tá muita gente que acaba ficando sem emprego, trabalhando de Uber ainda, essa galera ficou tipo assim, meu Deus, me lasquei, né? E no fim, eles conseguiram, a situação deles seria atendida temporariamente, né? Temporariamente. Temporariamente, mas de emergência, o pessoal falou assim, tá, a gente diminui então o preço do diesel. Mas e o resto? Gasolina e gás de cozinha não mudou, cara. Continua caro pra cacete. Esquece a situação. Piorou demais e não sei se vai ter uma nova greve. Vamos nessa, vamos nessa. Em maio tivemos divulgação de dois novos jogos de Pokémon. Pokémon Quest e o Pokémon Let's Go. A gente teve a Nintendo Direct, né? Porque a gente teve E3 e aí foi mencionado algumas coisinhas. Mas isso, eu acho que é a maior distância que a gente pode falar referente a Nintendo nessa época. Foi Pokémon Let's Go. Pokémon Quest, porque lançou logo em seguida. Mas a febre de Pokémon Quest acabou, acho que até rápido. Agora, Pokémon Let's Go. E vai ter também, foi anunciado, só não foi anunciado o nome, um Pokémon 2019 da linha principal. Opa, opa. RPG da linha principal para o Switch. Então, gente que gosta de Pokémon, estamos no nosso momento. Maravilha. Também tivemos em maio um filme, né, que já foi a continuação do Deadpool. Tivemos Deadpool 2. A gente já tava na espera de uma coisa boa, porque Deadpool foi muito bom, né, o pessoal gostou. E Deadpool 2, a gente ficou, e agora? Uma continuação, vai ficar bom ou não vai? Ficou bom, hein? Gostei, aprovo, Mug aprova. Eu só fico com receio porque agora Deadpool 2, que era feito totalmente pela Fox não vai estar mais fazendo. Na verdade, vendeu já os direitos de volta pra Marvel, né, do Deadpool, X-Men, galera toda. Eu não sei como vai ficar agora a situação de Deadpool, novos filmes dele, pelas mãos da Disney, porque uma coisa que era bem colocado, os filmes do Deadpool, eles eram maiores de 18, né, algumas vezes, em alguns lugares maiores de 16, eu não sei como a Disney vai tratar com isso, mas ficamos na expectativa aí para novos filmes de Deadpool, que ainda não foram divulgados. Sim, sim, finalizando maio, lançamento do filme do Han Solo, que eu não quis ver, confesso, eu não quis ver esse filme. Não. Na verdade, foi um fiasco de bilheteria e um fiasco de venda de camisa. Ninguém quis comprar aquelas camisas do Han Solo. Puta que pariu. Olha, compre camisas do Han Solo na Piticas. Por favor. Ninguém quis comprar lá, Mugui? Que triste. Paciência, né? Fazer o quê? Shh. junho. A gente aí começa com dois vulcões, não um, mas dois. Um na Guatemala e outro no Havaí, entrando em erupção com pouco tempo de diferença. Quase ao mesmo tempo, assim, né? Tipo, pequeno intervalo de tempo, né? Os dois em junho. O vulcão da Guatemala faz mais de 110 mortos, cara. Eu acho que, assim, mesmo sendo tão perto um do outro, deve ter alguma situação. Ah, mexeu aqui um pouquinho as placas tectônicas aqui, vai mexer um pouquinho nas placas tectônicas de outro lugar. Não, será que não tem isso? Eu diria que foi mais coincidência, apesar de uma placa talvez influenciar a outra. Não sei, eu não sou geólogo nem nada, mas eu acho que uma placa tectônica pode, tipo, mesmo que não seja na mesma região ali, como você mexeu em um cantinho aqui, tem um efeito que se chama disso daí, quando chuta uma pedra, aí a pedra faz alguma coisa, que faz outra coisa, que faz outra coisa, que... sei lá, cai um penhasco, tá ligado? Cai uma pessoa do penhasco, sei lá. Eu continuo dizendo que eu acho que foi uma coincidência. E o vulcão da Guatemala matou bastante gente, ainda mais por causa do pó que ele tava liberando, cara. Ah, cobriu, sim, pó. Encobriu todo ali, as cinzas, né? E uma tragédia grandona. Ah, em junho, morreu a Maria Esther Bueno, grande atleta brasileira, grande tenista, símbolo do tênis feminino no Brasil. Ela já estava velha, já estava idosa, saúde mais frágil, mas foi lembrada por grandes atletas internacionais, né? Já que é uma pessoa importantíssima no tênis brasileiro. Como eu falei, a gente teve Nintendo Direct pra E3 ali do Pokémon, agora a gente tem E3 de 2018 com a Microsoft fazendo uma das conferências mais da hora que eu já vi da Microsoft. Não esperava, sim, sério mesmo. Eles apresentaram muitos jogos. Na verdade, assim, no meu ponto de vista, eles fizeram que toda apresentação precisava ter sido feita, entendeu? Todos os anos, pra mim, tem que ser daquela forma. Tacar jogo, mostrar, olha, é isso. Não ficar conversando, só mostra os jogos, cara. A gente vai ter isso. Foi a melhor conferência ever da Microsoft, pra mim. Pra ver o nível da E3, né? Se a Microsoft foi a melhor de todas... É, a conferência da Microsoft tava muito boa. E as outras estavam realmente muito ruins. Nossa, o da Sony me deu uma tristeza. E eu ainda vi o da Nintendo também, Nintendo Direct também. É só conversa. Exatamente, é só conversa. Pra mim, hein? Eu vou falar disso em dezembro com outro videozinho. Eu vou guardar minhas situações pra aí. Em junho também tivemos um encontro inédito. O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e o Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte. Eles fazendo uma reunião histórica em Singapura. Eu olhava aquilo ali e eu falava, caraca, isso tem um potencial de merda gigantesco. Já que o Kim Jong-un ele conseguiu abrir conversações com a Coreia do Sul por causa da Olimpíada do Inverno, isso levou a uma série de conversas que chegou no Donald Trump, ele querendo falar com esse cara. E diminuiu as tensões sobre crise de mísseis também. Ainda bem, cara, o negócio tava feio. É, imagens de crianças detidas em um armazém no Texas chocaram o mundo. Trump teve que dar um passo atrás em sua política de tolerância zero com imigrantes irregulares. Donald Trump, ele é bem famoso por aqui não vai entrar gente ilegal, não é assim que eu quero, enfim. Ninguém vai roubar trabalho de ninguém aqui, não pode ser assim. Essa parte de crianças detidas, né? Porra, ô Trump, você tá exagerando, cara. Tolerância zero deixou as crianças longe dos pais e ficaram presas no armazém longe dos pais. Porra, pegou pesado com o Trump, pegou pesado. Ele voltou atrás com algumas coisas. Ainda assim, tá pesado. Em junho tivemos o anúncio de Estados Unidos, México e Canadá como sede tripla para a Copa de 2026. Esse anúncio feito antes do início da Copa do Mundo de 2018, que foi feito na Rússia. Essa Copa do Mundo, que apesar das polêmicas para lançamento dela, obras, algumas coisas de dinheiro por fora, líderes que não foram no dia da estreia, apesar de tudo, teve umas coisas boas de jogos, resultados, e umas figuras de internet, cara, que incrível, cara, como explodiram. Tipo, o Russo Psicopata, o Canário Pistola, os otakus 100% Jesus. Muito meme. Teve muito memes, né? A gente pode ter perdido a Copa em questão de perder a Copa. Mas a gente ganhou muito em memes. Por fim, o Ronaldinho Gaúcho, o rei dos rolês aleatórios. Caraca, como, cara? Só como? Que ele tava ali, cara. Como? Continuando com filmes muito bons, né? A gente tem aí já Os Incríveis 2 em junho, junto com Jurassic World Reino Ameaçado. Dois filmaços, eu assisti os dois no cinema. Gostei para um caramba, velho. Foram muito bons os dois. E Os Incríveis 2, ainda mais que teve um gap aí, né, de muito tempo, muitos anos, entre um e o outro. E ele emendando uma sequência realmente diretinha de um filme para o outro, foi sensacional. Sim, a espera por ele estava grande. Não comprometeu, ficou muito bom. Bom, finalizamos junho, então vamos para julho. Em julho já tivemos a notícia do resgate do Javali Selvagem, que são um time de futebol formado por garotos tailandeses, além do seu técnico. Eles estavam presos da caverna na Tailândia desde junho. E o pessoal meio preocupado. Cara, a gente não vai conseguir tirar ele num tempo muito curto. Mas conseguiram! E todo mundo saiu de lá bem. E todos saíram vivos. E essa história que comoveu o mundo todo com o resgate deles, e provavelmente em poucos anos essa história vai estar nos cinemas. Fechando o mês anterior, a gente teve o final da Copa do Mundo. França sai campeã, Croácia vice-campeão, Brasil eliminado nas quartas de finais pela Bélgica. E a gente torceu muito pro Japão. A gente torceu muito pro Japão, só digo isso. Sim, e o Neymar teve a situação patética e a situação dele foi queimada, cara. Ele virou uma piada mundial. Virou um meme rolante, né, digamos assim. Em julho também tivemos uma situação meio patética, digamos assim. Mais um capítulo. Mais uma coisa política, que é uma briga judiciária sobre o habeas corpus para a liberação do Lula, no qual tivemos meio que um confronto entre o desembargador plantonista contra o Sérgio Moro, né? Foi meio que assim. Tinha o desembargador, né? Ele entrou de férias. No momento que estava de férias, entrou o plantonista. E logo já veio duas liminares de habeas corpus dos advogados do Lula e o desembargador plantonista dando a ordem. É pra liberar o cara. O Sérgio Moro falou: cara, você não tem competência pra isso. Não vou obedecer essas ordens. Vai mandar pra uma instância superior. Esperou a resposta da instância superior e eu falou assim, ó: cara, não pode liberar não, ué. Você é plantonista, você não tem competência pra isso não. A ordem já tá aqui, ó. Não é pra liberar. E aí ficou essa crise de vaidades. O plantonista falou: é pra liberar, tô mandando. Aí veio só lá no Supremo. Pronto, a notícia é assim: não pode liberar. Não pode, outro tinha razão. Demorou e não aconteceu nada. E o pessoal lá, né, brigando assim, com tudo. Brigas em redes sociais aumentando ainda mais, cara. Foi uma situação estranha. A briga em rede social, aquilo era apenas o começo, né? Mas enfim. É, coisa do legislativo brasileiro. Dá pra entender essas coisas. Vamos lá. Saindo da política brasileira, indo pra política mundial, a gente tem aí encontro inédito entre Trump e Putin em Helsinki, na Finlândia, né? Foi logo depois da Copa do Mundo, Putin foi se encontrar com Trump. Já que os dois estavam com uma situação tensa, danada. Eles nunca tinham se encontrado. Eles acabaram se encontrando. Não, mas tinha aquele problema também de votos, né? O caso russo, etc. No fim, eles acabaram se encontrando. Pra tentar debater algumas coisas, não sei bem o que aconteceu, se deu certo ou não. A situação deve estar continuando bem feia entre os dois, mas vamos ver. Tivemos também, em julho, um acordo firmado entre a União Europeia e o Japão, né? E agora eles acabam firmando um acordo de livre comércio e acabam criando um dos maiores blocos comerciais do mundo. Olha aí, cara, pra ver a importância dessa relação entre os dois países. Tava precisando mesmo, cara. É, são duas potências, né? E a gente ficou junto os dois aí já era. E na verdade, acaba sendo meio que pra brigar contra a China também, né? E também brigar contra os Estados Unidos. Então é um meio que um pacto. Pacto pra tentar vetar essa briga grande que tá entre Estados Unidos e China. Vamos ver se vai dar certo, né? A gente já falou da situação do Brasil. Vamos pra fora. Os cientistas reportaram a existência de um lago subglacial em Marte, de 1,5 quilômetros abaixo do polo sul do planeta, com uma extensão de 20 quilômetros. Ou seja, existe água congelada no polo sul de Marte. Um laguezinho ali. Sim, sim. O pessoal já esperava que existisse água em Marte nessa região e tá confirmado, né, a existência dele. E como existe água no planeta, quer dizer que pode existir vida. Essa é a teoria. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Em julho também tivemos o início da corrida eleitoral. Tivemos então a realização das convenções partidárias, no qual os candidatos à presidência são oficializados pelos partidos. Então tivemos alguns candidatos ali que a gente viu nessa eleição. Voltando aqui pro mundo futebolístico, Cristiano Ronaldo sai do Real Madrid e se transfere para o Juventus pelo valor de 100 milhões de euros por um contrato de 4 temporadas. Cara, euro é uma moeda muito cara. Isso daqui é uma quantidade absurda de dinheiro. Sim, Cristiano Ronaldo, que ele era um símbolo no Real Madrid, ele tava meio cansado, se sentindo meio desvalorizado, ele acabou fazendo essa transferência, vocês falaram absurdo, e a temporada do Real Madrid depois disso caiu pra caramba, tá muito mal o time. Tivemos também lançamento de alguns filmes, por exemplo, Homem-Formiga e Vespa, que é um filme bem legal, né, da Marvel, e também um grande hit também, filmaço, Missão Impossível Fallout. Fantástico filme de Missão Impossível, um dos melhores também. Eu gostei desse Missão Impossível pra caramba. Do Homem-Formiga e Vespa não é um dos melhores filmes da Marvel, mas é bom, é muito bom. Legalzinho, eu gostei, né? Eu gostei. Vamos falar sobre Comcast, que desiste de competir com a Disney pela compra da Fox. E aí a Disney encerra a disputa com uma oferta de 71 bilhões de dólares e adquire os títulos dos seus heróis de volta à sua casa. Sim, a Disney que tá comprando a Fox pra aumentar o seu acervo online, né? Pra brigar com a Netflix. Só que aí, fazendo isso, assim, eles compraram a Fox inteira. Tudo. Aí, automaticamente, a gente pensa, pô, na Fox tem os X-Men, o Deadpool, o Quarteto. Então, se isso é da Disney, a Disney tem a Marvel, a Disney tem a Marvel e a Fox, então, juntou tudo de volta na casa, entendeu? Pois é, esse é o objetivo. Agora só falta comprar de vez o Homem-Aranha da Sony. Por enquanto, eles estão em parceria. Isso daí vai ser difícil. Isso daí vai ser difícil para um caralho. Mas a gente torce. Por enquanto, eles ficam no acordo, né? Enfim. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Iniciando agosto, tivemos o Comitê de Direitos Humanos da ONU emitindo um comunicado manifestando o desejo que o Lula pudesse exercer seus direitos políticos da prisão. Ou seja, a ONU dizendo assim, o Lula tem direitos a concorrer a essa eleição. E todo mundo criticando a ONU. Todo mundo criticando assim, todo mundo, os que são opositores a Lula, né? Falando assim, a ONU não tem o que se meter nessa história. E isso acaba criando outro caso para os advogados. Tá vendo? A ONU tá defendendo. Ó. Dá pra gente relevar isso. Dá pra botar o Lula de novo como candidato. Vamos ver. A gente teve aí tentativa de ataques de drones a Nicolás Maduro durante um evento oficial na Venezuela, né? Ou seja, os caras começaram a querer atacar por drone, tipo, cara, ataque teleguiado já, gente. Tá uma situação de guerra futurística pra mim. Em agosto também tivemos a notícia da Apple se tornando a primeira empresa a atingir $1 trilhão em capital de mercado. Cara, isso é muito dinheiro. Apple é uma gigante. Gigante. Independente se você gosta, se você não gosta, cara. Ela traz tendências e é uma das pioneiras, né, cara? Apple faturando muito dinheiro com aqueles cabinhos que se quebram toda hora e só pode ser usado da Apple. Porra, com certeza. Aos 76 anos, Aretha Franklin morre e deixa um buraco na Soul Music, né? Rainha do Soul. Cara, uma tristeza geral, porra. Eu gosto das músicas da Aretha Franklin. Um monte de gente adora essa diva da música, rainha do soul music. Cara, músicas fantásticas. É uma pena que ela morreu. Ah, mas estava um pouco mais velha também, né? Uma tristeza. Em agosto também tivemos o final do canal Esporte Interativo. E a sua programação ela acaba migrando para canais TNT e Space. Ou seja, as programações de jogos que ela ainda tem direito a transmitir estão passando no TNT e Space. Então, tipo, Champions League passando nesses canais. Mas o canal em si, o Esporte Interativo, não existe existe mais. E aí isso acaba causando uma demissão, né, de jornalistas, de funcionários, etc. Uma pena, um canal de esporte a menos, isso é triste. E aí a gente teve também mais uma situação chata, né, mais um acidente no ano. A gente teve um alagamento por causa das chuvas de monção. Mata 483 pessoas em Kerala, Índia. Mais de 1 milhão de pessoas são evacuadas. É uma situação bem drástica, drástica, drástica, drástica. É, pra quem já viu geografia, tem as chuvas de monção, que acontece por aí nessa época. São chuvas pesadíssimas. Cara, alaga tudo mesmo naquela região ali. Traz muito prejuízo, tragédias. E nesse ano não foi diferente. Pesado. Por causa disso também, outra coisa acontecendo também na região, terremoto na Indonésia de escala 6,9 na escala Richter, acaba deixando 131 mortos e 2.500 pessoas seriamente feridas. Ou seja, essas regiões já são umas regiões meio que miseráveis, tristes e sofrem muitos problemas de fenômenos naturais. Também, como um acidente aí não tão em grandes proporções, né, mas a gente teve a queda parcial de uma ponte em Genova, na Itália, que matou também 38 pessoas. Em agosto foi um mês pesado para mortes, basicamente, gente. Nessa notícia ficou sendo bem falada na Europa, esse acontecimento também, essa ponte aí. Em agosto também tivemos a Venezuela lançando uma nova moeda, o Bolívar Soberano, substituindo a antiga moeda, o Bolívar, e mais uma tentativa do governo venezuelano tentando conter a crise, e não dá certo também nesse Bolívar Soberano. Ele só corta alguns zeros nas notas ali, isso não dá certo. Revolta na cidade de Parcairama, em Roraima, faz brasileiros atacarem venezuelanos após caso onde comerciante brasileiro foi assaltado e lesionado na cabeça por venezuelanos. Milhares de venezuelanos retornaram à Venezuela por medo de violência. É, a gente teve vídeos de venezuelanos sendo basicamente expulsos pelos brasileiros e em uma situação de caos. Cara, aquela região já tava um barril de pólvora. Aí acontece uma coisa que atiça a ira dos brasileiros. Putz. E a Roraima tá numa situação complicada. Finalizando agosto, dois momentos interessantes, importantes, legais, principalmente pra mim, que eu gosto dessas duas coisas, que tivemos os 50 anos da revista Weekly Shonen Jump e os 25 anos da série Power Rangers. Foi legal, então. Lançamos um podcast de Shonen Jump também, bem depois. Acabei lançando uma playlist de Power Rangers também, lembrando bem depois. tá demais. Hey, you there, can we take it to the next level, baby, do you dare? Aí a gente começa setembro, mais um acidente, um incêndio no Museu Nacional do Brasil, lá no Rio de Janeiro. A gente teve aí 90% do acervo foi destruído, entendeu? O museu era o maior da América Latina, foi uma perda imensurável. Cara, é uma tristeza gigante. E o museu, ele estava num estado lastimável, mal preservado. O governo não estava preservando o museu, governo federal, governo estadual, que é triste esse negócio. Em setembro tivemos uma outra tragédia, morreu Burt Reynolds, grande ator, já vi vários filmes dele, e ele morreu aos 82 anos, morreu também de velhice, uma pena, né, o pessoal ficou triste também com a morte dele, uma pena. Uma grande perda. Em setembro a gente já tá em épocas de eleições, né? Campanha eleitoral a mil. E aí a gente teve um caso que foi com o Jair Bolsonaro. Ele levou uma facada durante a campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Deu o que falar. Muita gente, assim, negou, achou meio estranho, coisa e tal. Foi polêmico. Mamilos, novamente. Mamilos e acabou beneficiando, de uma certa forma, o Bolsonaro na eleição, né? Sim. Fugiu dos debates por causa disso. Outra notícia em setembro, o TSE indefere a candidatura do Lula, ou seja, Lula não pode ser de fato candidato à presidência nessa eleição. E aí o Haddad, ele foi anunciado então candidato do PT à presidência da República. E em poucos meses que aconteceria a eleição, ou seja, teve uma campanha agressiva do Haddad para fazer a população conhecer ele, um monte de coisa, e ainda conseguiu conseguiu chegar no segundo turno. Manifestações populares aconteceram a favor e contra o Bolsonaro no Brasil. No dia que ele sai do hospital, ou seja, muita gente falando assim, pô, o cara saiu, beleza. Muita gente falou, pô, isso daí tá estranho, história meio, não entendi muito bem o que aconteceu. Brasil bem dividido, né? Você vê que o Brasil tá muito dividido nessa época. Polarização é uma merda, vou falar a verdade. Não é legal. Tivemos notícia também de que um terremoto de 7,5 graus, seguido de tsunami na Indonésia, matou mais de 2.000 pessoas. Cara, muita morte nesse ano. Essa região ali sofre muito de problemas de fenômenos naturais. Já não teve um problema de um terremoto no mês passado, que deixou 131 mortos e 2.500 feridos. Cara, agora esse aqui matou mais de 2.000 pessoas. Porra, que merda. Pesado. Aí a gente tem mais uma morte, tá, também, que deixou o Brasil órfão, basicamente. Mr. Catra morre aos 40 anos de câncer no estômago. Ele deixou 3 esposas e 32 filhos. Um monte de órfãos. Tivemos um monte de órfãos, cara. Morreu também a Angela Maria, né? Grande cantora, famosíssima também, de uma música brasileira. E ela também morreu, também estava velhinha, uma pena... Mais uma que se despediu da gente. Bem, a gente teve o prêmio FIFA, né? Luka Modric vence o prêmio de melhor jogador, desbancando uma hegemonia de 10 títulos do Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, né? Marta venceu o prêmio feminino pela sexta vez e se torna a maior vencedora de prêmios de melhor jogador. Eleição do Luka Modric, que é questionável também, porque o pessoal fala... É, ele ganhou o prêmio, mas ele não foi o melhor, né? Nem na Copa ele foi o melhor. Mas, como o time dele foi longe... Até, tudo bem, ele é muito bom jogador, mas enfim. E a Marta, grande Marta, 6 vezes, fantástico. Tivemos também, em setembro, uma notícia que eu confesso que eu fiquei feliz pra caramba. Foi decretada a prisão do ex-governador do Paraná, Beto Richa, pelo GAECO. Eu não sei, acho que ele já deve ter sido solto, né? Mas na época eu fiquei feliz quando saiu a notícia. Então, Beto Richa, ele foi preso pelo GAECO, na Operação Rádio Patrulha, em uma operação que envolvia indícios de direcionamento de licitação para beneficiar empresários, pagamento de propinas a agentes públicos, além de lavagem de dinheiro e obstrução da justiça sobre o programa Patrulha do Campo, lançado pelo ex-governador em 2012. E uma observação, no mesmo dia, o ex-chefe de gabinete do Beto Richa, o Denilson Roldo, foi preso pela Operação Lava Jato. E com certeza o Beto Richa também foi acusado e indiciado na Lava Jato. Beto Richa, que ele merece tudo de mal pra ele. Eu não gosto desse cara, cara que manda espancar professores naquela greve que teve há poucos tempo atrás. Saiu um monte de gente machucada e ele mandando soltar veia pra espancar mesmo. Não, esse cara não é gente boa. Pessoal do Paraná, sinto muito, mas eu não gosto desse cara. E eu fiquei muito feliz quando teve essa notícia dele ter sido preso, mesmo que ele já tenha sido solto. A gente falou agora um pouco da FIFA, do Cristiano Ronaldo. Então a gente tem aqui uma notícia meio punk também, porque foi revelada uma denúncia de estupro contra o Cristiano Ronaldo, que tinha acontecido em 2009, em Las Vegas. Jogador teria pago pra não revelar o caso. Ficou por aí isso, né? Não ficou falado. Cabeça do Cristiano Ronaldo tava um trevo nessa época. Né? Não ganhou o prêmio, Portugal não foi bem. Tá sendo acusado. Foi acusado. A família dele ouve toda essa história. Ah, fora outra denúncia que também tava surgindo também. Todo mundo falando dessa notícia. É, não sei. Eu não sei. Triste isso. Tivemos também em setembro o Emmy Awards. O Emmy Awards, que é o principal prêmio de série de TV nos Estados Unidos. Por exemplo, a principal série de comédia, The Marvelous Miss Maisel, da Amazon. E principal prêmio de série dramática, o Game of Thrones. Olha só, interessante. Muito legal. Game of Thrones, muito bom. Merecido. A gente fecha aí setembro com duas coisas bacanas. Um começo, que é o lançamento do jogo do Spider-Man para o PS4, que ficou um puta jogaço. Eu não comprei essa porra, mas já vi muita gente jogando. Já joguei um pouco, caso de amigo, essas coisas. Tá sensacional, tá lindo, tá sensaciolindo, muito bom. Recomendo altamente. E a gente teve também o fim de Gintama na Shonen Jump. Na Shonen Jump. Eu só tenho uma coisa pra falar isso. Maldito mangaka, maldito Sorachi. Me trollou. Não, não, não. Ele tá certo. Ele tem que fazer assim mesmo. Eu tô esperando assim. Não, vai acabar assim. Acabou. Na Shonen Jump. Porque a gente vai continuar na Giga Jump. Filho da mãe, falava isso antes. Desgraçado. Vou descobrir essa notícia no último capítulo. Lendo o mangá. Né? Na última página. Ah. been 24 hours, I need more hours with you. Bom, mas então finalizamos o mês de setembro, então começando o mês de outubro, começando com o Prêmio Nobel, né? O Prêmio Nobel tem os principais prêmios de física, química, medicina, economia, a literatura e o Prêmio Nobel da Paz. O Prêmio Nobel da Paz de 2018, que foi para ativistas que lutam contra a violência sexual como arma de guerra. Foi bem interessante. Falando de jogo muito bom, que a gente falou de Spider-Man agora há pouco, um outro jogaço. Embora não é uma franquia que eu curta muito, mas a galera tem gostado muito. E eu assumo que os detalhes que ele pregam nesse jogo é sensacional. Red Dead Redemption 2 chegou aí pra abalar corações de muitos aí. O jogo muito falado, candidato ao game do ano também. E a gente vai falar depois. E algumas pessoas que ficaram chatas na internet também, fala a verdade. Outubro também é uma notícia importante, ainda mais pra gente. Spotify libera a sua seção de podcast para qualquer criador de conteúdo na sua plataforma. Oi, é. Inclusive, então, o Projeto X está pelo podcast. Você pode baixar a gente por lá. Só não espere encontrar todos os nossos episódios. Mas a gente está por lá. Podem conferir e baixar e escutar a gente por lá. Espero que todos os próximos podcasts saiam por lá, se o copyright deixar. É assim mesmo. Outubro, tivemos mais uma morte aí na conta do livro do Death Note. Morre jornalista ativista árabe e colunista do Washington Post, Jamal Khashoggi, dentro da Embaixada da Arábia em Istambul, Turquia. Jamal era um forte crítico do governo da Arábia Saudita. A morte dele gera forte crise diplomática no governo árabe, porque a principal hipótese é que a família real saudita ordenou a morte do colunista. Jamal acabou sendo eleito a pessoa do ano na revista Times, junto com outros 4 jornalistas que enfrentaram perseguição política. Cara, essa foi uma das principais notícias do ano, a morte dele, porque o cara estava dentro de uma embaixada da Arábia Saudita, lá em Istambul, e ele morreu lá dentro, na embaixada. Ou seja, tem algum suspeito, né? Que a embaixada era protegida pelo país, né? Da embaixada. E, então, assim, como o cara era um forte crítico da Arábia Saudita, o pessoal acabou suspeitando mais forte ainda. E tá uma grande crise mesmo no governo da Arábia Saudita, críticas pesadíssimas, a CIA falando que tinha sido, depois tentando segurar, não foi exatamente isso. Tá um enrosco essa história, e não sei como vai terminar. Também tivemos em outubro o Trump prometendo encerrar um acordo nuclear entre Estados Unidos e Rússia. Por quê? Porque ele estava alegando que a Rússia já não cumpria os acordos faz tempo. Então, se a Rússia já não cumpria esses acordos faz tempo, os Estados Unidos também não vai cumprir mesmo. Vamos acabar com esse acordo. E deixando o mundo num momento de calafrios. Danado. Meu Deus, os dois não vão cumprir acordos nucleares mais? Ah, meu Deus, olha uma guerra nuclear chegando. Bem, Canadá legaliza o uso da maconha e se torna o segundo país a legalizar o seu uso. Lembrando que o Uruguai foi o primeiro. E já tá acabando no mercado a maconha. Acabando rapidinho. O pessoal querendo comprar rapidamente. Nossa senhora, isso dá umas discussões, viu? Outra notícia preocupante em outubro. Já em outubro tivemos o início da marcha de pessoas de países da América Central rumo à fronteira dos Estados Unidos. Já temos mais de 7 mil pessoas marchando em direção à fronteira dos Estados Unidos. Então são pessoas de países que estão em situação econômica difícil. Guatemala e outros países ali na América Central. O pessoal dos Estados Unidos já está muito preocupado, já tentando fazer um acordo com o México. Assim, o México tenta segurar o povo aí, quando chegarem na fronteira, então o povo vai ser barra pesada mais ainda. Alguns já chegaram. Vai ser complicado. Já que no Brasil as eleições de 2018, Bolsonaro e Haddad seguem no segundo turno. Tivemos as eleições, né, no segundo turno. Tivemos eleições de governadores, estados federais, estaduais, 2 senadores. Senador. E os presidentes, tivemos o Bolsonaro e o Haddad. Segundo turno. E o Brasil cada vez mais polarizado. Lembrando que essas eleições foram bem complicadas, até em mídias e escândalos, né? A gente teve um escândalo de Caixa 2 aí na campanha do Bolsonaro. Folha de São Paulo, ela revela esquema de empresário. Pagaram 12 milhões de reais para disparar em grupos de WhatsApp, né? Mais discussões, né? O lado do PT fala assim, tá vendo? Olha aí, ó, tá vendo? Tem um esquema assim, ele não é bonzinho, não. Ele é corrupto também. E o pessoal do Bolsonaro falou assim, não sei nada disso, não tem nada a ver essa história não, eles que pagaram. E a gente finaliza outubro aí com o Bolsonaro sendo eleito como novo presidente, embora qualquer coisa. É, e o futuro está preocupante, né? Vamos ver como será 2019. Novo presidente. Finalizando então outubro, começamos novembro, né? Novembro, com já temos o Bolsonaro anunciando a redução de ministérios. Na verdade, ele já queria fazer isso na campanha dele. E aí, ele acaba criando alguns super ministérios também, né? Essa é a ideia. E isso aí acaba tendo nomeações de alguns novos ministros. O mais falado, que mais foi discutido, foi a nomeação do Sérgio Moro para ministro da Justiça, né? E leva questionamentos também. Tem repercussão internacional isso aí. É que o Sérgio Moro, ele anunciou não lembro quando, não lembro nem se foi em 2018, gente, pode ter sido 2017, mas que ele não ia entrar no âmbito de política, ele não ia se candidatar a nada, e mesmo ele tendo declarado isso, ainda assim ele aceitou ser o ministro da Justiça, entendeu? Aí deu o que falar. E a repercussão também falou assim, ele ganhou o Ministério da Justiça como um prêmio, né, por ele ter deixado o Lula na prisão. É a ser discutido, a ser debatido. Voltando ao mundo futebolístico, a gente tem aí final de Libertadores, Boca Juniors versus River Plate, e o segundo jogo não é realizado, né? A gente tem um bafafá aí, a torcida do River quebrou vidros dos ônibus do Boca e entrou gás de pimenta no ônibus, cara. O jogo que na verdade iria acontecer num sábado, que geralmente acontece numa quarta-feira, porque estaria perto de uma reunião do G20, então a polícia não daria conta de dois eventos desse grande porte, então põe no sábado. O ônibus, quebraram o vidro, o gás de pimenta, os jogadores passaram mal, falou, não dá pra ter, transferiram o jogo pra horas depois, falou que não dava, depois, então vai no domingo, também não quero, e só no início de dezembro que falaram onde ia ser o segundo jogo, e acabou rolando o segundo jogo. Em novembro também, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, ele foi preso na Operação Boca de Lobo, essa operação que é um braço da Lava Jato, e ele tá lá até agora. Então tá complicado, Pezão também, que era o sucessor do Cabral, Sérgio Cabral, naquele mesmo esquema de corrupção. E o sofre pra caramba. Inaugurada a maior estátua do mundo na Índia, com 182 metros de altura. Dura, gente, sensacional isso daí. Apesar de muitas críticas da população da Índia, principalmente o da região onde está a estátua, né? Você vai gastar dinheiro para construir esta estátua, você não dá suporte para os agricultores ali da Índia que estão com dificuldade econômica. Olha o nível de prioridade. Tivemos em novembro o Enem 2018, o tema da redação, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle da internet, que rendeu bastante discussão, hein? Isso daí você pode ser traduzido esse tema pra fake news. Por aí, meio que isso também, né? E o show dos atrasados melou. Maravilha, o pessoal ficou mais consciente, né? Mas mesmo assim teve uns. Teve poucos. Na real, eu vi muita gente que era fake atrasado. Sim, o pessoal quer aparecer na internet. O pessoal ficou mais ligado, ainda mais porque foi no mesmo dia que teve o início do horário de verão também. Horário de verão. Ficou mais atento. Bem, agora a gente vai falar assim, embora teve muita morte nesse ano, eu acho que essa é uma das que eu mais senti, porque é um ícone pra cultura pop, é um ícone mesmo, ele ajudou a moldar muito o que a gente conhece, é um cara sensacional, é um cara que tem um carisma elevado, ele gosta tanto que ele aparece em criações deles futura, mesmo que não seja ele mesmo que produziu, mas como um filhote dele, ele aparece em todos os filmes da Marvel. A gente tem a morte aí de Stan Lee aos 95 anos de idade. Sim, Stan Lee também estava muito velho, a esposa dele tinha morrido um ano antes, teve problemas de acusações, né, de pessoas que estavam querendo pegar o dinheiro do Stan Lee, não cuidando dele. Stan Lee que é uma grande figura da Marvel, ajudou a criar vários heróis, vários vilões, vários grupos, várias ideias de personagens, mortes, ajudou a muitos artistas, ilustradores, roteiristas, dando crédito. Figura importantíssima cima da geração de prata, revitalizando os quadrinhos. Uma pessoa muito influente, realmente, importante, os quadrinhos. Vamos ver como vai ser a participação dele no Vingadores Ultimato. Porque já tá gravado. Isso daí vai ser uma coisa que vai doer no coração de muita gente, que vai ser assistir os filmes que ele já gravou essa participação e ele vai estar lá, como Vingadores e Capitã Marvel. Sim, sim. Outra notícia muito importante do mês de novembro: Cuba sai do programa Mais Médicos após declarações de Bolsonaro, né? Bolsonaro que exigiu 3 coisas do programa Mais Médicos e Cuba se sentiu ofendida e acabou mandando seus médicos saírem, voltarem, né, pra Cuba. Então ele encerrou esse programa. Programa Mais Médicos, que ele, na verdade, ele tem muitos elogios, porque ele atende várias populações em vários locais distintos que os médicos no Brasil não atendiam, não conseguiam atender, etc. Consultas pessoais nas casas das pessoas. E que vamos ver, né? Vai estar uma situação meio de caos por enquanto. Vamos ver se dá pra diminuir esse problema. E ainda nem começou 2019. É, né? A gente tem aí, cientista chinês anuncia que manipulou bebês geneticamente modificados na China. E isso causa grande polêmica por todo mundo. Ou seja, pode ser que tenha clones chineses aí. Calma, calma. É por isso que todo chinês é igual. Oh. Calma, não é isso, não é isso. O que ele disse é que ele manipulou genes para que os bebês ficassem mais resistentes ao HIV. Mas mesmo assim, manipulação genética é algo totalmente condenável. Para todos os cientistas. É um tabu, né? Não se mexe nessas coisas assim, vai dar merda. Seres humanos, você não faz isso. Tipo, o potencial de dar merda tá muito alto quando você brinca com essas coisas. É, então. Esse chinês acabou tendo suas pesquisas vetadas. Ele disse que ele se arrependeu, tá pedindo desculpa, mas não sei, não. Não sei. Enfim, né? Enfim, né? Próxima notícia. Em novembro, viaduto cede em São Paulo e causa um grande transtorno ao trânsito também, né? Pegou um monte de gente de surpresa. Cara, eu fico imaginando que como que foi quem tava passando por ele no momento e ele cedeu, cara. Imagina bem isso. Você tá dirigindo, mesmo que não aconteceu com você. Imagina que você tá aqui e tá olhando um monte de carro na sua frente. Aí, de repente, você não tá olhando mais nenhum carro na sua frente, porque não tem a sua frente. A sua frente caiu. Você fala, ué, o que eu faço agora? Pior que esse é um pequeno indício, cara, de como as estruturas não estão sofrendo uma manutenção decente. Não estão sofrendo uma manutenção decente, vírgula. Não estão sofrendo nenhuma manutenção, Sede. Então, esse daí, esse viaduto, a última inspeção foi feita, foi uma inspeção visual. Foi assim, ó, ah, parece legal. É. Tá bom, tá aprovado. Cara, imagina que tem mais estruturas assim. Aí podem acontecer mais problemas, mais tragédias. Cara, complicado. Complicado. A gente ainda tem em novembro aí, encontrado o destroço do submarino argentino ARA San Juan, desaparecido em novembro de 2017. Ou seja, depois de 1 ano, eles acharam o submarino, entendeu? O submarino, eles descobriram que ele implodiu, pressão dentro detonou ele internamente, carcaça externa ainda tá ali inteiro, só que ele está numa profundidade que é praticamente impossível resgatá-lo. Impossível. Então ele vai ficar praticamente lá. O governo argentino já falou que ele não tem condição técnica de fazer resgate. Do jeito que ele tá, não vai ser mesmo. Então os corpos dos tripulantes do submarino vão ficar lá indefinitivamente. Outra notícia, final de novembro, notícia bombástica. A Sony anuncia a saída da E3. Em 2019 não teremos a Sony, então... Isso é uma parada que eu acho que, na verdade, a Sony é famosa por copiar muitas coisas da Nintendo, e basicamente é a mesma coisa que eu acho que ela vai fazer, que a Nintendo faz. Vai fazer coisas exclusivas dela, entendeu? Vai ter tipo um... Não sei se vai fazer um direct dela, eu acho que não, mas eu acho que tá com mais cheiro de ter um próprio evento da própria Sony pra isso. Que nem a BlizzCon, que é um evento só da Blizzard, capaz de ter uma SonyCon, entendeu? Pode ser também, né? Não sei. Mas por enquanto pegou um monte de gente de surpresa com essa notícia. E em novembro a gente tem um negocinho sensacional, sensacional lindo, que é Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee chega aos consoles do Nintendo Switch. E que jogo sensacional, gente. Meu Deus do céu, eu tô encantado com ele até agora. O pessoal tá adorando. Embora ele seja simples também. Tem uma matériazinha, eu vou tentar deixar o link aí, do nosso grandíssimo Kiba, que ele menciona na revista que ele participa, a revista virtual que é a Universe, um pouco sobre o Pokémon Let's Go Pikachu Eevee. Então eu vou deixar nos links aí da postagem. Tem uma acessada e uma conferida. Em novembro, nos cinemas, tivemos o Bohemian Rhapsody, cara. Filmaço! Musical que fala sobre o Freddie Mercury. O Queen, na verdade. de Freddie Mercury. Então, se você gosta de músicas do Queen e curte a história do Queen também, porra, assista esse filme, que é muito bom. Falando em filme, a gente também teve aí Animais Fantásticos 2, né? Um bom filme, um final bem plot twist, uou, não esperava por essa, né? Mas a gente tá aí na espera de outros filmes de Animais Fantásticos. Já foi anunciado que serão 5, né? Então, a gente tá mal no começo, a gente só teve 2, tem mais 3 filmes pra vir e muita coisa pra ver. You're feeling nervous, aren't you, boy? With your quiet voice and impeccable style. E pra fechar 2018, vamos falar de dezembro. Lembrando que a data dessa gravação é dia 15 de dezembro, então pode acontecer mais coisas até o final do ano. E se acontecer alguma coisa bombástica, eu ponho um adendo ali. Mas enfim, começamos a falar de dezembro com denúncias de abuso sexual de João de Deus. O Ministério Público já está investigando, já decretou a prisão dele. E só atualizando o caso João de Deus, o João de Deus se entregou no dia 16 de dezembro e está preso desde essa data. Mais de 500 denúncias chegaram, no qual 260 vítimas já foram identificadas, vindas de 6 países diferentes. Ele é investigado por estupro, estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude e posse ilegal de arma. As mulheres que denunciaram João de Deus ao Ministério Público tinham entre 9 e 67 anos ao serem abusadas, conforme relatos. Em operações e endereços ligados a ele foram achadas armas, pedras preciosas e mais de R$1.600.000 guardados. A justiça já determinou o bloqueio de R$50 milhões das contas de João de Deus e até esse momento o Ministério Público de Goiás já fez as primeiras denúncias por 4 crimes. 2 são delitos de violação sexual mediante fraude e outros 2 são crimes de estupro de vulnerável, todos referentes a fatos ocorridos no ano de 2018. Ou seja, se a história ainda não terminou, vai crescer ainda mais. Eita, complicou muito mais ainda pro João de Deus. A gente teve aí intervenção federal total em Roraima, né? Roraima juntamente fazendo divisa com Venezuela, então a gente tá vendo aí uma situação bem caótica ali em Roraima com a Venezuela. Complicadíssima situação. Vamos ver como que vai acontecer. Se tiver mais alguma coisa sobre isso até o final do ano, a gente tenta colocar um adendo também. Em dezembro, o Palmeiras foi campeão brasileiro. E o Jair Bolsonaro estava na festa do título, que gerou umas críticas também. Porra, pra comemorar título de futebol num estádio lotado, ele pode, né? Ele pode, mas e pra debate? Pra entrar no debate, ele foge, né? Pra falar de polêmicas com o filho, ele foge, né? Falando de mais futebol também, tivemos o segundo final da Libertadores, Boca Juniors e River, realizado em Madrid. River campeão também. Ah, e uma última coisa também de dezembro, de futebol, o Atlético Paranaense campeão da Copa Sul-Americana, primeiro título internacional do Atlético Paranaense e deixando o time no novo patamar. A gente teve aí votação de projeto Escola Sem Partido, fica para 2019, ou seja, a gente não tem ainda uma certeza como fica, eles só adiaram essa votação para 2019, a gente vai esperar e ver o que vai acontecer com isso daí. Tentaram fazer isso em 2018, não deu certo, não deu certo. Briga, projeto polêmico e vamos ver o que acontece em 2019. Tivemos também em dezembro o atentado suicida em Campinas. Um homem atira, matando 5 pessoas na igreja, lá em Campinas, e depois ele acaba se matando, e gerando discussões também sobre o uso da arma, apesar do cara ter problemas psicológicos, estava mal. Bem, como a gente teve muitos jogos nesse decorrer desse ano, a gente sempre tem o Game of the Year, o GOT, e ficou aí o título de God of War para Game of the Year em 2018, com aí o Kratos, seu filho, fazendo alto das aventuras no game do ano. Prêmio merecidíssimo, o jogo contemplado, sucesso de crítica e de público. Muita gente queria Red Dead, Redemption 2, né? Teve Spider-Man querendo também, mas enfim, ficou pra God of War. Tivemos também outro lançamento muito importante, impactante, um dos melhores jogos da franquia, né, Mugi? Do Super Smash Bros. Ultimate. Oh yeah, eu não peguei, mas tem muita gente aqui da equipe que pegou e tá se deliciando com esse joguinho. Mais personagens também inéditos, anos também aparecendo nesse grande franquia. Tá legal, né? E mais algumas novidades de DLCs também. Pegou algumas pessoas de surpresa. Agora a gente vai falar de uma polêmicazinha aí sobre o YouTube e o Rewind de 2018. Pois ele acaba de se tornar o vídeo mais rejeitado da história do YouTube, com mais de 10 milhões de dislikes. O que que acontece, gente? Quem não sabe o que é o Rewind, ele é um vídeo de retrospectiva, mais ou menos, que a gente tá fazendo, só que com as coisas bacanas que aconteceram no YouTube daquele ano. Ou seja, eles pegam os melhores YouTubers e colocam para participar numa grande festa, coisa do gênero. Esse ano não foi bem visto esse Rewind. Ano passado, na verdade, ele já não foi tão bem visto. Ele já teve bastante dislike, mas teve mais like do que dislike. Esse ano já aconteceu uma coisa bizarra. Ele tá com muito dislike. Passou fácil a quantidade de dislike do que a quantidade de like. Muita gente no comentário, você pega os comentários, é todo mundo falando que não tá legal, que tá faltando coisa, que eles colocaram coisas que não deveriam, pessoas que nem deveriam estar lá, que são atores de televisão, de programas de talk show, e não faz sentido, porque o YouTube Rewind é uma situação pra agradar o pessoal do YouTube, né? E, gente, eles falaram muita coisa bacana. Eu acho que, assim, não merece o título do vídeo mais odiado. Antes do Rewind de 2018, o vídeo mais odiado era o do Justin Bieber, o Baby. Só que ele teve 9 anos pra ganhar esse título. O YouTube Rewind fez isso em 9 dias. Eu acho que ele, o YouTube Rewind de 2018 não merece esse título. Mas não foi bom também, não. Entendeu? Dezembro também tivemos lançamento de um grande filme, dos melhores filmes da DC, o lançamento do Aquaman, filme do Jason Momoa. Porra, filmas. O pessoal elogiou bastante. É, você assistiu, Sage? Ainda não. Um dia eu ainda vejo. Putz, eu vou me segurar aqui. Mas olha, eu assisti na pré-estreia, não assisti na Comic Con, mas assisti 2 dias depois da Comic Con, antes de estrear mesmo no cinema. Eu vou falar o seguinte, eu sou um cara que gosta muito mais de filmes Marvel do que filmes DC, exceto Mulher Maravilha. Mulher Maravilha tá pra mim acima de muitos filmes da Marvel. O Aquaman, ele tá logo abaixo do Mulher Maravilha. Ele tá bom, bom para um caralho, muito bom. Confie. Mas mesmo assim, foi um filmaço, o pessoal adorou, grande crítica e bilheteria também deve estourar também. Deve mesmo. E a gente finaliza esse ano com mais uma coisinha bacana, batuta, que a gente tem praticamente todo final do ano, que é a Comic Con Experience aqui em São Paulo, Brasil, gente. Mug esteve por lá pela primeira vez numa Comic Con e eu não vi nada do evento. Trabalhando que nem... Trabalhei que nem um condenado nesse evento, gente. Nossa, mas tava muito bacana, muito legal. Teve atrações internacionais, nacionais, tá? Tom Holland foi pra lá. Sim, ele tava lá. De surpresa. Spider-Man. De surpresa. Spider-Homem. De surpresa. Uou, tô aqui no painel da Sony. Teve a Sansa de Game of Thrones. Teve muita atração internacional, gente. Teve muito. Os stands estavam impecáveis. Na minha opinião, o maior stand foi o da Warner Bros. Aquaman, com Flash, com Superman, Shazam, tudo estampado, Supernatural. Eles pegaram todas as melhores atrações da Warner e fizeram um mega stand. Pra mim, esse era um stand muito bom, mas eu não pude ver tanta feira. Eu vi o que tava por perto. Então, pra mim, os melhores stands foram Warner Bros. E Piticas. Mais de 260 mil pessoas visitaram esse evento. A CCXP, que está se tornando, ou na verdade, se tornou um dos principais eventos de Comic Con do planeta. Eu vou falar que, assim, a organização está de parabéns, de um parabéns, assim, absurdo, que tava muito bem organizado, muito, muito bem organizado. Pouco que eu vi, achei sensacional. Eu acho que a única coisa que pecou foi lugares para sentar e comer, só isso. Mas isso melhora. Entendeu? Mas também melhora com o tempo, né? Até porque também teve stands com uma sacada sensacional que estavam distribuindo de brinde. É um papelãozinho que é uma caixa que você leva portátilmente, aí você fecha e ela vira um lugar pra você sentar. Jogada sensacional desse stand, eu não vi qual que era, mas bem bolado, bem bolado. Sim, mas tá vendo como tá aumentando ainda mais a quantidade de atrações internacionais. Apareceu o Michael B. Jordan falar do Creed 2, apareceu a Sandra Bullock falar do filme dela novo, apareceu o pessoal do X-Men Fênix Negra, apareceu o pessoal do Game of Thrones, apareceu o pessoal dos Stranger Things, caramba! Sim! Apareceu a Capitã Marvel também, pra falar do filme dela, que vai estrear em breve, porra! E teve o filme do Aquaman, e teve trailers que foram lançados exclusivamente lá e depois lançaram na internet. arte, entendeu? Muito bom, sensacional. Eles estão realmente pegando o Comic Con como um lançamento de coisas nossas, entendeu? Os produtores e o mundo tá vendo como esse evento tá crescendo ainda mais e já se tornou um dos principais do planeta. Sensacional. Belete de parabéns, é nóis. E como já disse, a gente tá gravando esse podcast no dia 15 de dezembro. O podcast sai no dia 31 de dezembro, último dia do ano. Tem mais 15 dias pela frente. Se acontecer alguma coisa de extraordinário, eu acabo gravando um adendo aqui, mas até o momento espero que não aconteça nada. Errou! É, e lembra que eu disse que eu esperava que não acontecesse mais nada entre aquelas duas semanas, entre a data da gravação e o lançamento desse podcast? Pois é, aconteceram algumas coisas. Então eu tô aqui gravando o adendo com algumas notícias atualizadas nessas duas semanas. Bom, primeira notícia é que finalmente foi fechado o negócio entre a Boeing e a Embraer. Eles já estavam de namoro desde 2017, deu um enrolo em 2018, mas finalmente saiu um acordo, né, no qual a Boeing e a Embraer fecham a parceria e criam uma empresa valendo 5,2 bilhões de dólares. 80% desse capital serão da Boeing e outros 20% serão da Embraer, que se quiser terá o direito de vender a participação na nova companhia. Inicialmente, a Boeing iria pagar a Embraer 3,8 bilhões de dólares, mas agora subiu o valor para 4,2 bilhões. Entre as novidades divulgadas, né, a Embraer e a Boeing anunciaram que vão criar uma nova empresa para cuidar apenas dos negócios que envolvem o cargueiro KC-390, o maior avião produzido no Brasil. Outra notícia, Gabriel Medina, ele se torna campeão mundial de surf. Ele foi campeão mundial de surf da ASP World Tour em 2018. Ele também já tinha ganhado em 2014, então na verdade ele é bicampeão mundial de surf, o que é um grande feito para o surf brasileiro. Muito bom, parabéns Gabriel Medina. Outra notícia de esporte, o Real Madrid foi tricampeão mundial da FIFA, ganhando do Al-Ain, que é o time da casa, o time dos Emirados Árabes Unidos, e ganhou por 4-1, no qual o Al-Ain tinha eliminado na semifinal o River Plate nos pênaltis. Ou seja, a River Plate acabou pagando um mico, perdendo pro Al-Ain, né? Apesar de ter ganhado do Boca na final da Libertadores. Mas o Real Madrid não teve jeito, ganhou mesmo. Então, faz aqui, parabéns pro Real Madrid, né? Outra notícia bem triste que aconteceu nesse período aí, finalzinho de dezembro, foi o tsunami na Indonésia, que causou 430 mortes. Que aconteceu no dia 22 de dezembro, teve um colapso e deslizamento de 2/3 do vulcão Anak Krakatoa. Isso acabou causando um tsunami lá no Estreito de Sunda, na Indonésia. Pegou todo mundo de surpresa e, como já disse, causou 430 mortes até o momento e quase 1.500 feridos. E é uma pena, cara. Foi uma grande tragédia nesse final de ano. E olha que ainda só ainda com medo, esperando que podia acontecer mais coisas ainda, né? Tenso final de ano. Outra notícia estranha que aconteceu aí final de ano. Tem o ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Ele determinou a suspensão de execução de pena de presos que foram condenados em segunda instância. A defesa de Lula acabou pedindo a liberação do petista. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, acabou atendendo um pedido da Raquel Dodge, que é procuradora-geral da República, e acaba derrubando a decisão do Marco Aurélio. E essa decisão agora está suspensa até o dia 10 de abril de 2019, que será quando o STJ julgará o tema. Ou seja, acaba um grande enrosco provocado pelo Marco Aurélio Mello e não sei o que vai causar isso aí. Só ano que vem a gente vai descobrir. E finalizando dezembro, só atualizando uma notícia que tá dando o que falar aqui na família Bolsonaro, que é o seguinte: o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, órgão de fiscalização ligado ao Ministério da Fazenda, revela que Fabrício José Carlos de Queiroz, o Fabrício Queiroz, né, que foi ex-assessor, ex-motorista e ex-segurança de Flávio Bolsonaro, ele movimentou 1,2 milhões de reais entre janeiro de 2016 a janeiro de 2017. Ele já trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro, parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alerge, até 15 de outubro deste ano, 2018, quando ele foi exonerado. Ou seja, nesse período aí que ele trabalhava para o Flávio Bolsonaro, teve uma movimentação suspeita na conta de 1,2 milhões de reais, né? Bom, e continuando essa história, o documento do COAF, ele acabou sendo anexado à investigação, que resultou na Operação Furna da Onça, um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro e que acabou prendendo 10 deputados estaduais. Esse relatório apontou movimentações financeiras de servidores e ex-servidores da ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e de pessoas relacionadas a eles, que segundo a investigação, são incompatíveis com a capacidade financeira dos citados. É, pelo salário aqui do Fabrício Queiroz, ele não teria condições de movimentar esse dinheiro, né? E o que disse o ex-assessor? Depois de um tempo calado, ele concedeu uma entrevista ao SBT e justificou suas movimentações afirmando que é um, abre aspas, cara de negócios, né, fecha aspas, e que faz dinheiro com compra e revenda de carros. E o ex-assessor negou que ele e os funcionários repassassem parte de seus salários ao deputado Flávio Bolsonaro. Ou seja, o cara chega aqui com uma desculpa, ninguém tá acreditando nessa história e tá queimando o filme do filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Acabou queimando também o filme da esposa do Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, porque uma parte desse dinheiro acabou tá indo na conta dela. Tá mal contado demais essa história e vamos ver, ainda tá no começo essa história toda, não sei no que vai dar e eu tô achando que não vai dar em nada, infelizmente. Vamos ver, né? Mas é isso, vamos acabar a nossa retrospectiva 2018. Nossa retrospectiva que tá bem melhor que a retrospectiva do YouTube, né? Nosso tradicional podcast de retrospectiva que a cada ano só aumenta essa pauta, só tem mais coisa pra falar e mais coisa triste que tá me irritando pra caramba. Ai, meu Deus do céu. Isso, vamos ver como será a retrospectiva 2019. Primeiro, se o Projeto X ainda existe. Ah, oh, vai existir. Segundo, se o mundo existir até lá, nessa gravação. E não sei o que mais, cara. Positivamente, pense positivamente. Ó, eu quero deixar um recado aqui, gente, rapidinho, antes da gente finalizar esse cast. Mug viajou muito esse ano, Mug melhorou a visão do mundo, tive uma mudança profissional. Você tá positivo. Eu estou mega positivo pra tudo, certo? Eu quero deixar uma mensagem pra todo mundo aqui. Eu sei que pode ser difícil, eu sei que pode ser complicado, com muitos empecilhos pela frente, mas é difícil falar isso pra pessoas que não conseguem, mas eu vou falar do fundo do meu coração, tente. Sorria e seja feliz. Sério, tente ver o mundo da melhor forma possível. É apenas isso que eu quero deixar. Que mensagem bonita. Mas é isso então, galera. Vamos terminar esse podcast. Mandem e-mail pra gente, mandem comentário. Continue seguindo a gente no Facebook e sigam a gente no Twitter. Escute a gente também no Spotify. Escute. E é isso, né? É isso aí. Brigadão. É nóis, dando sinalzinho de Hang Loose. Feliz ano novo e até 2019. Seja o que Deus quiser. Feliz Natal atrasado. Feliz ano novo e até 2019. E fui. E tchau. I don't wanna lie, can we be honest? Right now while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left. E sejam bem-vindos ao último Caixa de Entrada de 2018. E vamos gravar um Caixa de Entrada bem rapidinho para aproveitar o Réveillon também, né? Para você que escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via Spotify, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. Mande e-mail para a gente via contato @projetoxpodcast.com.br. Siga a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também o nosso grupo no Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast e também o nosso Twitter no @projetoxpodcast. Dois recados importantes, rapidinho. Saiu o Expresso Cast número 56 sobre O Estranho Mundo de Jack. Confiram esse Expresso Cast bem legal sobre esse filme bem natalino, ou não? E confira também o Projeto X Playlist número 130 sobre animes da temporada de outono 2018, finalizando a temporada de animes de 2018. Então confira também, link na postagem. E hoje não temos e-mails, nem comentários. Na verdade, só vou mandar um abraço aqui pro Rui, né? Que ele disse assim que ele precisava comentar, mas ele vai deixar pra depois, né? Já que foi um podcast de procrastinação, tá todo mundo procrastinando pra comentar. É normal, até porque veio o Natal e agora tá vindo um ano novo aqui. Tá lançando esse podcast aqui no último dia do ano. ano, então o pessoal não tá nem querendo saber de podcast, tá mais afim de querer saber das festividades, né, de final do ano. Então é isso, pessoal, muito obrigado por escutar o Caixa de Entrada aqui, muito obrigado por acompanhar o Projeto X Podcast desse ano de 2018. Não foi fácil, foi difícil mesmo, confesso, trabalhoso, enrolado, deu até pau no servidor, mas é isso, vamos terminar então esse 2018, desde já a todos boas festas, feliz Réveillon, e nos vemos em 2019, será? Acho que sim, né? Bom, mas é isso, falou e tchau, pessoal. Feliz ano novo! Don't you ever leave me, don't you ever go.